dia, sejam bem-vindos à primeira emissão de Olhar Ativo. Olhar Ativo, uma associação da zona de Sintra. Se quiser contactar o Olhar Ativo, faça um favor. 927029718. Olhar Ativo, direto para os sócios. Na ciência do sofrer existe agora em mim forças para tudo. Sinto-me até com forças para morrer, para ter o teu amor. Conto miúdo, compus a sinfonia do desejo. Pintei a paisagem no carinho, e para ter de ti um simples beijo, fiz do inferno teu o meu caminho. Os anos vão correndo velozmente, as rugas frondando e da carne, e este amor que veio docemente tornou-se doentio e já não parte. Deixou na moradia do meu peito esta sede de amar e ser amado, e com lençóis de dor dorme no leito da vida que me deu amargurado. Deixou na moradia do meu peito esta sede de amar e ser amado, e com lençóis de dor dorme no leito da vida que me deu amargurado, da vida que me deu amargurado. Nesta emissão de Olhar Ativo, a primeira, vamos dar destaque a um fadista que também é deficiente visual, Francisco Palma Góes, Sinfonia do Desejo. Foi a primeira que ouvimos e vamos continuar com mais música deste cantor português. Quem são as chinelinhas que andavam no bailarico? De quem são as chinelinhas que andavam no bailarico? Eu vi-as bailar sozinhas, não devem ter namorico. Eu vi-as bailar sozinhas, não devem ter namorico. Gosto delas, podem crer, como se elas fossem minhas, mas não consigo saber de quem são as chinelinhas. Mas não consigo saber de quem são as chinelinhas. Dia e noite em busca delas, mas sem saber não fico. De quem são essas chinelas que andavam no bailarico? De quem são essa chinela que andavam no bailarico. Como é possível tão belas como duas ovinhas? Ninguém bailasse com elas, eu vi-as bailar sozinhas. Ninguém bailasse com elas, eu vi-as bailar sozinhas. E elas andavam assim, sozinhas no bailarico. E elas andavam assim, sozinhas no bailarico. Talvez esperem por mim, não devem ter namorico. Talvez esperem por mim, não devem ter namorico. Estivemos com mais uma proposta de Francisco Palma Góes, de quem são essas chinelinhas. É no dia 3 de julho que o Olhar Ativo vai realizar a festa de mais um aniversário. Quem quiser participar ou ir a esta festa, o valor para sócios é de 10€, para não sócios 15€. Contactar 9270-29718. Olhar Ativo, uma via para os sócios. As trinas dei a volta à madragoa, não ouvi suas varinas. Dei a volta à madragoa, não ouvi suas varinas. Das trinas eu dei um salto, fui à rua da Atalaia. Bairro alto, não vi sombra de faia. Corri todo o bairro alto, não vi sombra de faia. Abalei pra velha alfama, onde velho candeeiro não tinham a mesma chama da alfama dos marinheiros. Não tinham a mesma chama da alfama dos marinheiros. Até mesmo a moraria já é sombra do passado. Nem sequer um só refia para falar do nem sequer um só refia para falar do velho fado. A tradição no passado vai acabando quando em vez, mas não acaba o fado enquanto houver um português. Mas não acaba o fado enquanto houver um português. A Fadista, Nada Encontrei. Francisco Palma Góes, mais uma vez, nesta emissão de Olhar Ativo, de Sintra. Eu não nasci no Ribatejo, à luz de duas candeias. Eu nasci no Ribatejo, à luz de duas candeias. Minha mãe cantava o fado, eu trago fado nas veias. Minha mãe cantava o fado, eu trago fado nas veias. Ouvir o fado no colo de minha mãe. Eu cresci ouvir o fado no colo de minha mãe. E a ama que me criou cantava fado também. A ama que me criou canta o fado tão bem. Oh, minha mãe adorada, que bonita tu és. Oh, minha mãe adorada, até te beijam os pés, as pedrinhas da calçada, até te beijam os pés. Também neste dia 25 e 26 de junho, no Porto vai-se realizar a Taça de Portugal de Golbol, com as participações de UCAS, Olhar Ativo, Académica, Caldelas, ADL, GGN, uma equipa de Golbol dos Açores, CCAC e CACB. São estas equipas que vão participar da Taça de Portugal de 2011 do Golbol. Depois, para a próxima semana, nós vamos dar os resultados e vamos dizer quem ganhou a Taça de Portugal de Golbol. nasci talhado de fado. Cresci no tempo a correr, sem direito de sonhar, nem parei no meu passado. Fui menino sem saber e condenado a cantar. Nem parei no meu passado, fui menino sem saber e condenado a cantar. Tive a noite por guarida, deram-me um fado de pão por enxerga a fria rua. Dormi à margem da vida, ao lado da solidão, coberto pela luz da lua. Dormi à margem da vida, ao lado da solidão, coberto da lua. Queria voltar a nascer e sonhar um somente no meu mundo pequenino. Passou o tempo a correr, não tive idade nem tempo de brincar e ser menino. Ser menino. Damos assim como finalizada mais uma emissão, a primeira de Olhar Ativo. Voltamos para a semana. Vamos tentar trazer para a semana a entrevista com o presidente do Olhar Ativo. Foi uma emissão de Nuno Mitó para a Antena Web. Bom dia. Foi pois tal Deus dará desde a rua foi a escola e o professor. Foi a fome, o desprezo e o castigo. Na vida em primavera sem amor, vagueou noite sem fim ao abandono. A escada foi a cama para dormir, a infesta um bom ó para seu sono. Levava pontapés para sair. Eu já cantei aos olhos o desdém, a minha alma com esta dor brutal que não se acalma por ver a vida assim tão desigual. Mas não cantei o amor ao meu irmão fora da lei, aquilo que ele passou e que eu passei até chegar a ser fora da lei. E as portas do amor se vão fechando, há criança que a rua vai colher. Não peçam que se vá dignificando. Um homem na revolta seria bom que houvesse mais ternura. Neste mundo egoísta que falei, para nunca mais sentir esta amargura. Ao cantar meu irmão fora da lei, eu já cantei aos olhos o desdém, a minha alma com esta dor brutal que não se acalma por ver a vida assim tão desigual. Mas não cantei o amor ao meu irmão fora da lei, aquilo que ele passou e que eu passei até chegar a ser fora da lei. Eu já cantei aos olhos o desdém, a minha alma com esta dor brutal que não se acalma por ver a vida assim tão desigual. Mas não cantei o amor ao meu irmão fora da lei, aquilo que ele passou e que eu passei até chegar a ser fora. Há muito já não ia ao bairro onde nasci. Fui ontem na companhia de uma saudade que me quis levar ali. Levou-me à rua onde dei os passos iniciais. Naquela rua fui rei da brincadeira com o Chico e outros mais. Mas quando eu vejo e nada avança e na minha frente a esperança rua, ai como eu vejo aquela criança que brinca contente outras na minha rua. Mostrou-me a escola onde andei e fiz diversas partidas. Lembro-me as faltas que dei para brincar tanta vez à escondida. Água do chafariz a molhar quem segue em paz. Ai, como a gente é feliz nessas maldades desses tempos de rapaz. Mas quando eu vejo que idade avança e na minha frente a esperança recua, ai, como eu vejo aquela criança que brinca contente com outras na minha rua. Mas quando em mim vejo que a idade avança e na minha frente a esperança recua, ai como eu vejo aquela criança fica contente com outras na minha rua.